corpo é canina e frágil a vagar, sem destino, sem afeto, sem um lar, disputando com outros restos de mesa e fruta estragada, e o que recusavam os ricos, a gente recatada. Assim vivo eu nas sarjetas, nas esquinas. Às vezes estendo essas mãos pequeninas, imploro uma chuta, uma esmola, e às vezes não tendo esperança, sou abandonado e carente, sou criança. Mas sei que cuidando dos passarinhos existe um Deus que me assiste e me olha com amor. Mas sei que cuidando dos passarinhos, meu Senhor, com seu amor sem fim, cuida de mim. Meus pés calejados, seu triste caminho palmilho. Nunca fui à escola e não sei o que é ter família. Em carrocerias, estribos de bondes, eu vivo carona pegando. A febre me assalta, o remédio está me faltando. Mãos cheias de anéis de fé, são com rude de avareza. Me enxotam, me batem, mas o que me dá mais tristeza não é recusar a me ajudar, não é dizer que não tem, é o fato de não aceitarem que sou humano também. Mas sei que cuidando dos passarinhos existe um Deus que me assiste e me olha com amor. Mas sei que cuidando dos passarinhos, meu Senhor, com seu amor sem fim, cuida de mim. Essa canção eu não fiz pra comover você, mas para abrir os teus olhos e você entender. Ó cristão, atentai ao apelo divino e olhai para elas. Leve Jesus às crianças nos cortiços das favelas. Irmãos e irmãs, as crianças não neguem a Jesus. Leve junto carinho, afeto e um pouco de luz. Seja aquele que ajuda, não seja o que cruza seus braços e senta, pois do Senhor vais ouvir o dia esta sentença. Mas sei que cuidando dos passarinhos existe um Deus que me assiste e me olha com amor. Mas sei que cuidando dos passarinhos existe um Deus, com seu amor sem fim, cuida de mim. Com seu amor sem fim, cuida de mim.